Primeiramente, eu aceitei porque é uma honra estar aqui com vocês. Ainda mais falando de um tema tão importante que é o Evangelho. Eu espero que eu seja uma boa portadora das luzes que o Evangelho traz para nós. Me sinto até bem pequena para falar desse assunto. Ainda mais uma semana depois do Sabino estar aqui falando com vocês, então não é muito fácil minha tarefa. Mas a gente vai tentar. Esse foi o tema que foi nos passado, a lei à luz do Evangelho. E como foi muito bem introduzido pela mensagem de Emmanuel, a gente gostaria de começar justamente com essa passagem de Mateus. Mateus contando para nós, primeiro, antes de Jesus falar da lei, Jesus está falando das bem-aventuranças. Ele está falando para as pessoas, né? Muitas pessoas ouvindo ele. E aí ele fala em determinado momento que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio dar cumprimento à lei. Certo? Então ali a gente vê Jesus falando à plateia, né? Que está assistindo. E Moisés aqui no cantinho esquerdo. Porque muito provavelmente, naquela época, a primeira coisa que as pessoas imaginavam que ele estava se referindo, quando ele falava lei, era a lei mosaica, a lei de Moisés. Também a própria mensagem que foi lida agora fala a respeito disso. Ups. Então, Jesus realmente ele estava se referindo à lei da época. Qual era a lei da época? É claro que há vários anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus estava falando para nós, muitos de nós estávamos lá, e ele falava para uma população que ainda não tinha muitos conhecimentos divinos, não tinham ainda muitas, nós não sabíamos muito, ainda não sabemos, mas sabíamos menos naquela época. E ele se referia à lei trazida por Moisés. A gente sabe, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés representa para a humanidade a primeira grande revelação. Então, a providência divina enviando aos habitantes da Terra a primeira grande revelação que vai trazer regras de conduta. Regras de conduta para uma população ainda muito agressiva, que não tem regra nenhuma, né? Imagina se hoje nós somos o que somos, imagina há 3 mil anos atrás. Éramos piores. Então, Moisés foi de uma importância gigantesca para a humanidade. Porque ele trouxe, na verdade, ele não cria essas leis. Essas leis foram recebidas no Monte Sinai. E também os Espíritos nos dizem que foi a primeira comunicação mediúnica direta, sem nenhum médium. Moisés ouve realmente a voz do Espírito, que ele considera Deus, mas que nós sabemos, provavelmente representante de Deus, trazendo esses grandes ensinamentos. Então, os 10 mandamentos. Desculpa, esses slides estavam em inglês, então eu traduzi, já acabei de ver um errinho ali, vocês vão ver alguns errinhos. Então, os 10 mandamentos e a mensagem de Moisés, ela constrói uma base onde a nova civilização dos espíritos vai ser construída. Por mais que seja algo primitivo em comparação com os ensinamentos de Jesus, que já são muito mais sublimes, muito mais detalhados, os 10 mandamentos já ditam regras essenciais, né? Por exemplo, uma delas, não matarás, é um exemplo grande, né? Fala-se do adultério e de muitas outras coisas. Agora, a gente tem que saber também que Moisés, houve dois tipos de leis que Moisés trouxe para a sociedade. A primeira, os 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai, que representa a lei divina trazida por ele. Mas Moisés, ele conduziu muitas pessoas. Ele foi um líder muito grande de pessoas violentas, de pessoas sem educação moral. Então ele precisou criar leis que são as leis civis de Moisés. São as leis que não correspondem aos ensinamentos de Jesus. Então, muito provavelmente, essas leis foram marcadas pela necessidade da época de regras muito fortes, inclusive até um pouquinho de medo de Deus, que nós tínhamos que ter. E alguém de vocês se lembra? Uma das leis mosaicas? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, a lei de talião, né? Então, uma lei bem, bem clara. Então, se você fizer algo ruim para alguém, essa mesma coisa, exatamente a mesma coisa será feita para você. E com certeza isso assusta. Então, quando a gente fala da lei de Moisés sendo a primeira revelação, a gente não se refere à lei de talião. A gente está se referindo aos 10 mandamentos, que foi essa mensagem que veio dos espíritos superiores para nós na Terra. Agora, vocês acham que Jesus estava se referindo apenas à lei mosaica? Ou ele falava além dessa lei? Essa mensagem que foi lida aqui de Emmanuel já responde para nós. Porque Emmanuel diz, não matarás, não significa somente não matarás. Tem muito além. Tem muito, muito mais do que esses 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos seriam aquela pedra que seria o fundamento, né, as bases para que as leis divinas fossem evoluídas, fossem desenvolvidas um pouquinho mais. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, definindo um pouquinho para nós o que é essa lei. O que seria essa lei divina, se é que Jesus estava falando de algo além da lei puramente mosaica? Então, ele fala o seguinte: o que se deve entender por lei natural? Lei natural ou divina? E a resposta é simples. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, muito provavelmente, Jesus estava falando que ele não veio contra a lei verdadeira, porque as outras seriam passageiras. Então, muito provavelmente, ele se referia além dos 10 mandamentos. Ele estava falando dessa lei divina. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. Esse slide, ele representa o que eu gostaria de passar nessa mensagem de hoje. Que cada vez que a gente viola a lei, a gente é infeliz. O dia que a gente perceber isso, a gente vai evoluir mais rápido. E quem daqui é completamente feliz? Quem daqui não tem problemas? Todos nós somos infelizes ainda. Por quê? Porque não temos evolução ainda. Porque violamos a lei. Podemos ter violado no passado, o que com certeza fizemos, e podemos estar violando à medida que a gente está falando aqui. Então, isso que a gente... é essa a maior reflexão que eu gostaria de hoje, que a gente refletisse nisso daí. E onde será que nós vamos achar essa lei mais detalhada? Porque, gente, uma lei que vai me trazer a felicidade? Porque eu trabalho várias horas por semana, eu me mudei para os Estados Unidos, eu me casei, eu tenho filhos, tudo porque eu estou buscando a felicidade. Mas nem sempre aquilo que a gente busca traz a felicidade. O que nós vamos falar hoje, que é a lei divina, ela traz a felicidade. É ela que traz a felicidade. Continuando, a lei de Deus é eterna? Porque Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Se ele não veio destruir a lei, provavelmente essa lei é uma lei eterna. Então ele estava falando da lei divina. Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então a lei divina não muda. É claro, a gente é tão pequenininho, a gente pode até achar que vai mudar com a gente, com a evolução da Terra. Mas antes da Terra ser concebida, o universo já existia, Jesus já era um espírito crístico. Então, a nossa história, ela não vai mudar as leis divinas. A lei divina, ela é imutável. Deus ordenou aos homens, numa época, o que lhes proibiu em outra? Do que ele está falando aqui? Kardec está fazendo uma referência à lei humana que muda constantemente. Vamos ver se a lei humana, a lei divina é diferente. Eu não vou ler tudo, eu vou só na parte em negrito. São os homens que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitos, mas as leis de Deus são perfeitas. Então, as leis que mudam, se uma lei mudou ou vai ter que mudar, é porque não é lei de Deus, é uma lei humana. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Ou antes dele tinham conhecimento delas apenas pela intuição? Também não vou ler tudo, isso fica para referência de vocês. Mas aqui os Espíritos estão respondendo que Jesus foi um grande emissário da lei divina. Mas se ele não viesse, poderia ter sido outra pessoa? E poderíamos nós, por nós mesmos, porque somos filhos de Deus, porque podemos observar a natureza e a criação divina e temos dentro das nossas próprias consciências, a gente chegaria à conclusão das leis divinas. Isso daí não é desmerecimento com Jesus. Porque a gente sabe que Jesus é o nosso mestre e modelo. Não está desmerecendo Jesus, mas está nos valorizando e colocando a responsabilidade que nós temos. Porque Jesus é um filho de Deus, nosso irmão, mas nós também temos muito potencial. Então, muitas vezes, a gente pode descobrir coisas por nós mesmos. Não é isso? Por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? Por exemplo, Moisés veio e recebeu os 10 mandamentos. Mas e antes de Moisés? Por que será só a partir de Moisés? Será que tem algum grupo de pessoa que é privilegiado ou alguma época da humanidade? Olha a resposta. Muito simples e se aplica às nossas vidas também. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. Poderíamos ficar cegos com a luz. Então Moisés trouxe os 10 mandamentos, porque a gente já estava preparado para isso. Logo após, Jesus vem trazer o quê? A explicação da lei. Avançar um pouquinho mais. Não basta só não matarás. Aí vai ser o que Emmanuel nos disse. Agora a gente vai entender um pouquinho mais. Porque eu nunca matei ninguém, mas já fiz muitas coisas erradas. E fazemos coisas erradas. Então hoje, não basta somente seguirmos os 10 mandamentos. A gente precisa fazer mais. Então Jesus, não em 1857, é o livro dos Espíritos, da onde eu vou tirar o que a gente vai falar aqui. Essa parte do livro dos Espíritos é importante, porque Kardec pergunta, e Kardec sempre mostrando porque ele foi escolhido para ser o codificador, né? Porque eu acho que se fosse a gente ia falar, Jesus é o modelo e guia? Mas ele não perguntou, ele não tinha nenhum preconceito, ele não tinha nenhum pré-julgamento. Então ele pergunta para os Espíritos, quem pode ser usado como modelo e guia para a humanidade? E a resposta, muito simples, Jesus. Então, na verdade, aqui é o livro dos Espíritos comprovando a superioridade moral de Jesus. Os Espíritos falando, Kardec nem deu a dica, deixou aberto, ele poderia ter falado outros missionários que vieram, inclusive Moisés, né? Então, aí ele continua dizendo, e eu gostaria de destacar a parte em vermelha, que os Espíritos falam, a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, nós temos a lei divina que vai nos garantir o quê? Quando nós respeitarmos a lei divina? A felicidade, certo? E agora o livro dos Espíritos está falando que Jesus veio, trouxe para nós detalhadamente a lei do Senhor. A lei de Deus. Então, isso é muito importante. É importante que a gente saiba a importância que tem Jesus nas nossas vidas. E aí ele continua dizendo, elaborando um pouquinho mais. Como o nosso tempo é curto, a gente vai prosseguir. Essa frase é uma frase que eu vou pedir para vocês me dizerem quem é o autor. Não está na codificação, como a gente... Quer dizer, está na codificação de leve. Mas, não sei se vocês sabem disso. Essa pessoa é uma pessoa americana, muito respeitada nos Estados Unidos. No final de sua vida, foi perguntado por quê. Não quero falar que é homem ou mulher, mas essa pessoa, no final da vida dela, ela era consultada pelas outras pessoas. Então, as pessoas perguntavam, o que você acha disso? O que você acha disso? Ela era muito respeitada. E perguntaram para essa pessoa sobre Jesus. Qual era o pensamento, a opinião sobre Jesus? E essa pessoa diz, o sistema moral e religioso que Jesus Cristo nos transmitiu é o melhor que o mundo já viu ou pode ver. Não é igualzinho a resposta dos Espíritos ali? Porque o livro dos Espíritos diz, é a doutrina que ensinou, é a expressão mais pura da lei do Senhor. É igual. Quem foi, quem que escreveu? Com exceção dos meus pais ali, que eles já sabem. Benjamin Franklin. E aí Benjamin fala o seguinte. Ele fala o seguinte, só que ele tem dúvida quanto à divindade de Jesus. Ele não acredita que Jesus seja Deus. Mas que logo ele ia saber, porque ele já estava com o pezinho lá do outro lado, do plano espiritual. Então, ele, como nós também não acreditamos que Jesus seja Deus. Jesus é um espírito evoluído, nosso irmão, Deus é único. Então, ele concordava com a gente em muitos outros preceitos. E quando eu falei que ele não está na codificação, eu menti, porque Benjamin Franklin assina o Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Franklin é Benjamin Franklin. Agora, aliás, essa é uma das coisas que Benjamin sempre cobrava das religiões. Quais são as repercussões práticas do que a gente está falando? Porque a gente saber da lei divina e tal, que Moisés ensinou. Mas o que isso vai mudar na nossa vida? Será que pode mudar as nossas vidas? Antes da gente responder isso daí, a gente vai definir lei. O que é lei? Estamos falando de lei, mas não sabemos o que é lei, né? Então, a lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento. Vem do latim lex, que significa lei. Uma obrigação imposta. Então, essa é a definição de lei. Se no Livro dos Espíritos ele está falando que Jesus trouxe a lei do Senhor, então o que Jesus falou é uma norma, um preceito, um ordenamento para nós. Nós precisamos respeitar essa lei. Será que a gente respeita? Do jeito que deveríamos? O que acontece quando a gente viola a lei? Quem pode me dizer aqui? A lei divina? Não sei. O que acontece? Por exemplo, a lei humana. Dependendo da violação, você pode ir para a cadeia, não pode? Ou seja, se existe uma lei por uma razão, normalmente a razão é boa, para coibir abusos, você violou, a consequência vai ser ruim, cadeia. Será que é sempre assim? Será que vai ser sempre assim? Não. Quando nós violamos a lei, por exemplo, nesse caso aqui, andando muito rápido de carro, flying, o que acontece com a gente? Toma uma multa? Quem anda rápido aqui, gente? Seu pai ali atrás, né? Já fui bom nisso há décadas atrás. Gente, então respondam para mim mais alto. Quando a gente dirige muito rápido, o que acontece? Sempre. Não. Não. Alguém precisa te ver fazendo, né? Eu vou bem rápido, normalmente não me vem, né? Ou seja, na lei humana, alguém precisa te ver, te pegar. Será que é assim na lei divina? Será que alguém precisa te ver fazendo? Vamos ver, né? Então, nem todas as leis são iguais. A lei divina é bem diferente da lei humana. Na lei humana, por exemplo, olho por olho, dente por dente, lei humana, criada por nós, que, graças a Deus, passou, né? Nós já estamos um pouquinho mais evoluídos, embora ainda cometemos um pouco disso daí. Alguns estados americanos ainda têm a pena de morte. E o que é a pena de morte? É o olho por olho, dente por dente. Muitas vezes por falta de esclarecimento. Quem que vai poder esclarecer as pessoas sobre o Espiritismo? Quem sabe do Espiritismo, né? É a nossa tarefa. Por exemplo, a segregação racial. É incrível, parece que a gente nunca imagina que houve leis que segregavam as pessoas. Eu vou citar uma delas. Leis federais, por exemplo. Diferentes países, diferentes leis. Aqui mesmo, diferentes estados, diferentes leis. Para dizer que a lei humana, ela vai refletir a evolução daquele grupo de pessoas, daquelas pessoas que fizeram a lei, que propuseram a lei. A lei divina, não. A lei divina é imutável e eterna. E a lei divina, ela nunca vai mudar com as nossas atitudes, com o que a gente pensa, com o que a gente acha. Ah, mas eu não acho que Jesus estava certo. Aí, isso não vai mudar nada. Isso, você que vai mudar. Vai chegar um momento que você vai ser obrigado a aceitar a lei do amor. Mas a lei mesmo, a lei divina, não muda, ela é eterna. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma representação da Constituição Americana, que representa a lei local aqui. Que também está passando por processos de aprimoramento. E Jesus, mais uma vez, traz para nós a lei divina. Vocês já ouviram falar nessa lei? The Day Lay. É uma lei de 1904. Essa lei proibia pessoas negras e brancas de estarem na mesma escola. Não podia. E mais ainda, as escolas tinham que ser separadas por pelo menos 25 milhas. Salem é menos que 25 milhas, bem menos, né? Algumas milhas. Não podia ser em Salem. Tem que ser pelo menos 25 milhas em 1904. Por quê? Porque isso foi em Kentucky. Existia essa Berea College, que era o primeiro colégio em Kentucky que aceitava a diversidade racial. E aí o que fizeram? Os legisladores, os homens respeitáveis, né, da sociedade, aqueles que a gente respeita e acha ótimo, eles se reuniram e criaram essa lei. E o que aconteceu com Berea College? Teve que pagar a multa e voltar à segregação. E essa lei, quanto tempo vocês acham que ela persistiu? Porque isso aí é 110 anos atrás. Quanto tempo vocês acham que ela ficou? Porque ela não é, graças a Deus, não é mais... não está em vigência mais. Por 50 anos, ela ficou válida. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É claro que para nós é fácil dizer, porque a gente nem estava lá, né? A maioria de nós não tinha nascido ainda. Mas, Nós cometemos esses erros no passado, talvez não nessa época, mas em outras épocas. Isso aqui é só uma ilustração para dizer como a lei humana evolui e em pouco tempo. Então, nem todas as leis são iguais. Por exemplo, o policial, se ele não te pegar, se ele não vir você correndo ou fazendo, você pode até matar alguém. Se ninguém viu, você não vai pra cadeia. Você não vai ter problema nenhum com a lei humana. Mas a lei divina ou natural, ela está onde? Na nossa consciência. E é por isso que a gente é infeliz. Porque muitas vezes, um assassino, ele mata. Pode ser que ele não tenha contato com a lei, com os ensinamentos de Jesus. Mas você acha que ele é feliz? Não. Uma pessoa que mata não tem os pré-requisitos básicos para ter felicidade. Nós matamos? Segundo o conceito de Emmanuel, nós matamos. Então, isso justifica as nossas... A consciência que não é tão tranquila. A consciência que, às vezes, não dessa maneira. Porque, às vezes, a gente é tão difícil que a gente fala, não, mas minha consciência está tranquila. Vai estar tranquila, mas por que você, às vezes, não dorme à noite? Por que às vezes, você não entende as coisas, briga e tal? Isso aí é uma grande indicação de que nós somos infelizes. Porque ainda não respeitamos a lei natural. E o Espiritismo só vem nos lembrar de uma lei que é a lei de causa e efeito. E é por isso que nós não somos felizes. Porque se nós cometemos o erro, qual é a consequência? O erro. Coisa ruim. A gente costumava falar para as crianças lá no Brasil, se você planta limão, você colhe o quê? Limão. Não é isso? Não é fácil a gente entender? Mesma coisa. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, se nós temos vicissitudes, existe uma causa justa. Se a causa é justa, é porque tem nosso dedinho lá. Senão, não seria justo. Eu não posso pagar por alguém que decidiu por mim. Por isso que quando a gente olha a sociedade, a gente olha e a gente não gosta do que a gente vê. E a gente quer reclamar. Porque não somos nós que fizemos. Mas, se nós estamos sofrendo nessa sociedade, é porque a gente colaborou de alguma maneira. E se a gente talvez não esteja colaborando hoje? O que a gente está fazendo para mudar? Como Mackenzie bem lembrou dessa frase aqui. Será que eu pelo menos estou dando o meu melhor exemplo? Para mudar, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Né? Então, aqui, só prosseguindo um pouquinho naquele texto de Mateus, para a gente entender um pouquinho mais do que daquele momento, quando Jesus fala, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, é o versículo 17. Aqui, versículo 19 e 20. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus, ele continua dizendo, violou a lei, você vai ser chamado de menor no reino dos céus. Ou seja, você não vai ter o reino dos céus. O que que era o reino dos céus naquela época? Felicidade. Era o céu que as pessoas queriam. Era o paraíso. Então Jesus está falando que nós não vamos ter o reino dos céus enquanto a gente violar a lei. E olha só, uma crítica, Jesus fazendo a crítica. Se nós não excedermos a justiça dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. E ele diz o que ele veio fazer, cumprir essa lei. Então ele vai dizer para nós da lei. Então a lei humana, por exemplo, um exemplo básico. Vocês sabiam que a lei máxima para uma pessoa, a pena máxima para uma pessoa que ameaçar de matar alguém, você não precisa matar não, se você ficar ameaçando, né, hoje em dia com mensagem, às vezes acontece o bullying nas escolas, você pode ir para a cadeia por 10 anos. E aí tem muitas outras penas, né? Se você matar, você pode ir para a sua vida inteira, se você roubar, tem uma tabelinha lá do que pode acontecer. Quando você cumprir o tempo, você está livre, não é isso? Então, eu acabei com a vida de uma pessoa, vou para a cadeia por 10 anos, saí, estou livre. Livre, solta, pronta para outra. Porque o sistema de cadeia no mundo ainda não corrige. Ele só elimina o risco do erro, porque a pessoa está lá presa. Mas, no Brasil, até ele conseguiria ameaçar outros com celulares dentro das cadeias, né? E a lei divina? Quando a gente viola a lei divina, quanto tempo leva? Primeiro, ninguém precisa ver a gente fazendo. Então, o que eu faço nos meus pensamentos, será que tem alguma consequência? Mas eu não cheguei a fazer, eu só pensei. Pensamento é vida. Pensamento, às vezes, faz muito mais do que uma prece ou pensamento. Se você acha que o pensamento não tem força, não vou fazer nem prece mais. Então, a lei divina, ela é violada, inclusive, com os nossos pensamentos. E quanto que é a pena para a violação da lei divina? Quantos anos? Lei divina é imutável e é perfeita. Então, ela vai ser quando eu reparar o erro. Quando eu realmente aprender. Nós só seremos livres daquele dano quando a gente realmente reparar. Por isso que a gente está aqui reencarnado. Por isso que a gente tem tantos problemas. Então o Evangelho representa, e não só o Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso caso pessoal, o Evangelho segundo o Espiritismo é ainda o refinamento do próprio Evangelho, porque os Espíritos vêm nos explicar as parábolas, as passagens bíblicas, que é maravilhoso, mas não é para todo mundo. Você acha que o Evangelho é só para o Espírita? Não. Jesus trouxe os ensinamentos que é para todos. Então, a lei que Jesus trouxe deveria ser respeitada, como a gente respeita a lei dos homens. Ela deveria ser tomada como um mapa para as nossas vidas. Instruções para encontrarmos a felicidade. A receita do bolo perfeito. Então, quando a gente for criar nossos filhos, ao invés de a gente falar, então você vai ter que ser médico para você ser feliz. Você vai ter que ir para a faculdade. Você tem que aprender a ler e escrever. O que a gente vai falar? Você tem que seguir os passos do mestre. Senão você não vai ser feliz. Então aí já mostra como, se a gente realmente segue os passos do mestre. Quanto tempo a gente leva por semana falando de Jesus para os nossos filhos? Mas a gente, pelo menos uma hora, fazendo tarefa, ajudando, né, com as coisas. Então a gente precisa lembrar disso daí. Porque todos nós, consciente ou inconscientemente, estamos buscando a felicidade. Tudo que a gente faz é buscando a felicidade. Quando você vai caminhar no parque, quando você vai fazer vai de férias, você quer a felicidade. A gente trabalha porque a gente precisa do recurso para atingir a felicidade. Então a gente tem que lembrar onde encontrar a felicidade. Claro, nós vivemos nesse mundo e a gente ainda precisa trabalhar, precisa fazer todas as coisas que são acessórias para a nossa encarnação. Mas não podemos perder isso de mente. Então já estou quase terminando, mas eu gostaria de dividir com vocês uma parte do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E por esse slide, né, que é uma cópia palavra por palavra do prefácio, a gente vai ter uma ideia da importância dessa obra nas nossas vidas. Para começar, quem escreveu o prefácio do Evangelho? O Espírito da Verdade, que representa espíritos evoluídos, incluindo Jesus, que nos traz, assim, tem a maior preocupação com a nossa evolução. Então, olha o que ele fala. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então ele está falando ao comando de Deus, um exército de espíritos. Vem à terra, isso aí é uma guerra do bem. Isso é uma coisa extremamente importante. Espalham-se pela superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes. Então imagina esse exército de espíritos como estrelas caindo sobre a superfície da terra. Ele está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então o Evangelho, ele veio restabelecer as coisas. E às vezes a gente olha para fazer o Evangelho no lar e não tem ideia, né, da importância desse livro. É difícil você achar uma casa espírita que não tenha um dia dedicado ao estudo do Evangelho. Sinal de que nós estamos no caminho correto, porque a gente sabe a importância desse livro. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssona as vossas vozes e que num hino sagrado elas lhes se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Olha que coisa linda, gente. Então, as grandes vozes do céu cantando. E ele está convidando que nós peguemos os nossos instrumentos e que a gente cante junto. Ou seja, ele está pedindo a nossa ajuda para divulgar o Evangelho. Ele não está falando, pega esse Evangelho e reforme a sua vida. Não. Vamos cantar juntos com esses espíritos. E olha só, ele está falando ali, ó, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, foi publicado em Paris, na França. Mas o Espírito da Verdade não está falando da França aqui. Ele não está falando do Brasil, ele não está falando da Terra. Ele está falando do universo. Porque a lei divina é a lei do universo. Não é só para a Terra. E muitas vezes a gente ouve, de vez em quando eu ouço alguém falar, ah, mas o Espiritismo tem que ser modificado para os Estados Unidos, porque aqui é diferente. O americano é diferente. Quando você vai no Livro dos Espíritos, não tem diferenciação nenhuma quando se define o Espírito. Ser inteligente da criação. E aqui o Livro dos o Evangelho segundo o Espiritismo é para o universo, né? Só para o planeta Terra. Coisa linda. E aí ele encerra dizendo, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então essa é a importância dessa obra, o Espírito da Verdade. E para encerrar, gostaria de encerrar com Emmanuel. Começamos com Emmanuel. Vamos encerrar com Emmanuel, no livro Consolador. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Qual será a resposta, hein? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Moisés. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, eu gostaria de encerrar com esse slide, para que a gente, nesse mês abençoado, que o Cantinho de Luz está oferecendo essa reflexão a respeito do Evangelho, se o Livro dos Espíritos foi muito importante e é muito importante para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo é a receita para a felicidade. Então, que nós saibamos onde encontrar nossa felicidade. E que a gente lembre de Emmanuel dizendo que a prática, e cada um, será que Jesus vai vir de novo e vai nos obrigar a praticar o que ele falou? Não, nós, cada um de nós. Eu não vou forçar meu filho, eu não vou forçar ninguém, mas eu posso tentar me disciplinar até a lei. E aí eu vou encontrar a minha felicidade. Então, esse livro, ele está aí para nós, disponível, para que nós, primeiro, utilizemos para a nossa reforma íntima e aceitemos o convite do Espírito da Verdade para que a gente divulgue. Vamos divulgar essa obra de luz. Porque Deus trabalha, Deus cria, mas Ele conta com cada um de nós. Os co-criadores. Então, nós temos um papel importante para a gente fazer com que a Terra respeite os ensinamentos de Jesus. E a gente tem que começar conosco. Muito obrigada. Obrigada.